Rádio Sarau, estamos aqui de novo. Quero agradecer a presença de todos, a audiência que tem tido todas as quintas-feiras, às 20 horas. Meu nome é Bruno Kohl e estamos aqui com uma presença que eu digo que, de certa forma, fantástica, principalmente não só como locutor, mas também como admirador e estudioso do trabalho desse compositor. Estamos aqui com Fred Martins. Tudo bem, Fred? Olá, Bruno. Super te agradeço aí. Eu que te agradeço o convite e os elogios. Fico super Que feliz. legal. Mas que legal a tua presença aqui, meu amigo. Isso porque a Rádio Sarau já é uma divulgadora do teu trabalho há um tempo, sabia? Muito legal. E o pessoal tem impedido bastante tuas músicas aqui. E nessa fase, né, que você vem ultimamente está com bastante destaque, bastante trabalho. Por exemplo, agora tá aonde, meu amigo? Pois sim, eu tô morando no norte da Espanha. Que fantástico. Morando aí E já, morando. agora morando em Compostela. Nossa, é quanto tempo? E tem 2 anos. Tem 2 anos. E já é um cidadão espanhol. Tô não chega, não chego a ser não, mas tô aqui com a minha filha, né? Sim. E é uma região estratégica que é quase Portugal. Tá É, certo. sem ser Portugal, curioso. E como é que tá sendo aí o trabalho, a recepção? Você já tá gravando em espanhol ou continua em português o grupo? Não, eu gravo um. Basicamente, eu faço a MPB, que eu sempre, né, sempre curti, sempre fiz. Minhas referências sempre foram essas. E que há muito pouco tempo, creio, para eu absorver uma outra língua e começar a ter essa uma influência mais profunda, assim. Então, E está sendo uma experiência interessante aí divulgar a MPB e também o seu trabalho como professor, né? é muito interessante, sim, porque, por exemplo, Portugal já recebe a música brasileira já há muito tempo, né, de uma maneira constante. Sim. Conhece bastante, assim, os ouvintes médios ali, as pessoas conhecem a música brasileira, os grandes, né, nomes, Chico Buarque, Sim. Repertório é vasto aí já, né? tem uma relação mais próxima. A Espanha já não tanto. E eles têm uma resistência eles não entendem muito o português também. Acho que nós entendemos mais o espanhol do que os espanhóis entendem o português. Mas é assim como aqui também, né? Queria uma certa classe elitizada, músicas que sejam de língua latina, né? Digo que as pessoas que vão atrás, né, de uma ou quem não conheceram uma música na sua uma língua que não é a sua, é um papel um pouquinho mais de gente que tem uma predisposição já para isso, né? Sim, existe esse interesse, existem pessoas que realmente estão buscando coisas distintas do que aparecem normalmente nas televisões, nas rádios comuns. E E isso o teu foco ali é nesse tipo de público? é esse tipo de público, basicamente, que chamam aqui world music, né? World Music. São festivais que se dedicam a isso, músicas da África, ou músicas da lusofonia, que também é uma constante aqui, fala-se muito nisso. Chico Verde, da Angola, Moçambique, Portugal e Brasil. Tá mais fácil aí tocar world music do que no Brasil? Olha, eu considero esse selo, né, essa categoria World Music, algo um pouco genérico. Eu faço música brasileira, como eu te falei, como você diz, não mudo muita coisa, sigo fazendo canções normais dentro dessa linhagem. Até, claro, toco aqui com músicos daqui, que obviamente trazem sua bagagem. Sim. Depois eu vou até te falar do disco que eu lancei aqui, com músicos daqui também, brasileiros. Isso acaba criando aí uma interseção musical, mas no fundo as minhas raízes e toda a minha música e a letra vem da MPB e tudo isso. Aqui é muito bem recebido, cara. A música brasileira é amada no mundo inteiro, é uma música riquíssima, né? Sim. Harmonicamente, logicamente, quem entende o texto também sabe da sabe, poesia, né? Tal. vai saber, vai perceber facilmente que a poesia tem, também é muito, muito elaborada. Então, eu percebo isso, a música brasileira é muito querida. Agora. Deixa eu me perguntar. Esse CD que você fez, ele foi todo aí, inclusive as composições, ou você resgatou alguma coisa, ou é um trabalho numa nova fase? Não, isso aí foi o seguinte, uma galega que chamou Chay Pedreira, que esteve no Brasil, e ela tem uma produtora, uma escola, uma pessoa importante aqui na Galícia, uma cantora muito boa, compositora também. Ela me convidou a vir tocar em festivais aqui. É, desculpa, qual é o E a nome partir dela? daí eu comecei Qual é o nome dela que falhou um pouco aí? a. Uxia. Ah, sim. Uxia Pedreira. Já tô Escreve. lendo aqui. Lutia. Perfeito. O G, escreve com G, né? Pedreira. Pedreira. Ela esteve no Rio. No Rio, quando conhecemos ali, começamos a tocar assim, canções, né? Mostrar uma canção. Eu mostrava as minhas, elas dela. Ela gostou muito. Me convidou para vir para aqui, Que legal. para tocar, fazer uma turnê, né? Enfim, acabei um tempo vindo de novo, nesse mesmo ano que vim, foi 2009, várias vezes, até que me estabeleci aqui. E essa, a Uxia, nós, por causa dessa amizade, desse encontro desde aí do Brasil, Sim. eu sempre convidava da canja nos concertos, ela também. Então fomos formando assim, um repertório informal, né, sem muita pretensão. Melodia, ela, pô, percebeu, ah, temos aí uma punhada de canções, poderíamos gravar no CD. Então, eu, claro, tem tudo a ver, fizemos mesmo, lançamos no ano passado. E esse CD com canções dela, canções minhas também, uma parceria nossa, que é um CD que chama Acrobata. Que legal. Mas as canções que ela gostava mais, que eu tocava, músicas minhas, como Marcelo Diniz, como Manuel Gomes, que são parceiros já de longa data, né, que eu trabalho, fazer o trabalho. E gravamos esse CD aqui. Foi muito, muito bem recebido, assim, foi barato. Que legal. Canções que eu não. Novas, que eram novas, que eu não tinha tido tempo de apresentar no Brasil ainda. Sim. E que foram ganhar publicidade aqui, foram, né? Pessoas passaram a conhecer a partir desse disco e dos shows que tem feito por aqui, Então em Portugal. esse é o teu último trabalho agora. Esse é o último filho, né? Foi o Acrobata, assim, do Hugo, né? Que legal. E então vamos fazer o seguinte, vamos escutar um pouquinho desse trabalho agora. Maravilha, E maravilha, melhor. também vamos escutar um pouquinho sobre, vamos também aproveitar e escutar um som de um CD teu, que é o Guanabara, é isso? De 2009, é isso? Guanabara foi o último que eu lancei aí no Brasil, Do foi, Brasil. exatamente. Que nós vamos escutar dois sons, daqui a pouco a gente fala sobre ele, pode ser? Perfeito, Então, perfeitíssimo. beleza. Então vamos para o primeiro bloco de música com Fred Martins, especial entrevista exclusiva aqui para Rádio Sarau, no Ao Pé da Letra. A gente volta daqui a pouco. Voltamos, acabamos de voltar aqui no Ao Pé da Letra, acabamos de escutar Fred Martins, a música Dormir e A Vida Passa do CD. O DVD é DVD também, Fred? Não, é depressa a vida passa. Não, só é CD Isso. mesmo, só E mas CD. você já tem um DVD já, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem o DVD que foi gravado por conta de eu ter ganho o prêmio Kiser. Perfeito. Isso foi em? O último prêmio foi final de 2006, gravado em Ah, 2007, 2007. lançado em 2008. Perfeito. Esse Aí foi gravado no DVD pelo canal Ah, Brasil. perfeito. E Do Rio. é o seguinte, quando você esteve aqui no Brasil, muita gente acabou gravando seus trabalhos e algumas parcerias. Posso citar aqui até o Alexandre Lemos, que você tem alguns trabalhos com ele, né? Sim, um parceiro letrista também de longa data, que eu gosto muito bastante. E tem bastante trabalhos aqui que foram bastante interessantes aqui. E vamos citar aqui o próprio Ney Mato Grosso, curte, né, bastante teu trabalho, tem bastante canções gravadas, Fred Martins. E Gravou duas no trabalho dele, dois discos dele, mas gravou muitas vezes a mesma canção também. sim. Curioso, porque A canção novamente, ele gravou em 2009, Isso. creio que 99. Depois gravou mais duas vezes num DVD, no outro CD ao vivo. E canta Até hoje, né? Não, tanto no hoje catálogo. já faz parte do Acho que repertório dele, né? foi. Bastante. Tão barato. Essa música teve uma história bastante assim, espontânea e bonita mesmo. Surpreendente. Aí eu acho impressionante o seguinte, eu, na verdade, conheci por essa música, né? Quando eu escutei o DVD ao vivo do Ney Matogrosso, quando eu escutei a música novamente, na hora eu virei a capa do CD e procurei quem é que tinha feito a Legal. música e já tinha anotando que, ó, isso aqui vai ser um grande compositor aqui, que está despontando, né? Percebeu bem. Mas é que despontando, na verdade, para nós aqui em Santa Catarina, para veicular, justamente porque não só aqui, né, no Brasil todo, né? As coisas acontecem O lentamente Brasil com o todo é Brasil muito todo, né? grande, é Num circo. muito grande. E assim, eu também, eu nunca tive muita visibilidade, né, dentro do que se entende como visibilidade no mercado que a gente tem, Muitos né, que é compositores são o media off, a né, que eles nível chamam, né? nacional. Exatamente. Eu acho que, não sei, mas eu tô achando que a música mais criativa está Sim. nesse mundo off, sabe? Acho que o mercado assumiu um caminho assim, Muito muito sensorial, né? Muito criativo, sensorial, né? muito, Demais, né? muito mais visual. Isso. Mais Eu visual do que musical. Acho. fui mais eufêmico, né? Mas Então, ficou a música brasileira, que é o que é, né? sim. A gente tem as referências Isso da atrapalha música brasileira como ao ser dito brasileiro, compositor brasileiro? Isso confunde, as pessoas confundem? eu acho que sim, eu acho que a referência da música brasileira há 30 anos atrás no mundo era outra, né? Era Tom Jobim, era Pixinguinha, era Ari Barroso. Era Chico Buarque, Caetano, Gil, esse povo Sim. todo. E essa delicadeza toda, essa riqueza, sofisticação na poesia também, isso foi sendo dilapidado, né? Foi perdendo muito espaço. Isso Entendi. é uma pena, eu acho que é um processo não só no Brasil, um processo mundial. E desse mercado, desse mundo violento que a gente vive hoje, de grandes economias. Economias grandes, globalização extrema e grande capital mandando em tudo, nos governos, nas Tem decisões. um autor, que agora não me lembro o nome, que ele falou que existe a tal da arte fast food, né? Que as pessoas querem se emocionar e se encantar com a arte de uma forma mais rápida, né? Ela não quer perder tempo. E acho que algumas coisas que a gente faz como compositor é um pouquinho mais lento, né? É algo que tem que se apreciar de uma forma mais. Acho que a música é muito delicada para um mundo tão bruto. Entendi. Agora, eu não sei, na verdade, se as pessoas querem isso, sabe? Querem o quê? Eu Essa vejo. brutalidade? Mas isso é uma desculpa de quem controla o mercado, de quem está nesse mundo. Entendo. Mundo da publicidade que tomou, né? Tomou É conta. sugestivo, né? É sugestivo, né? Eu acho, por exemplo, quem controla os jornais, os donos, os editores, quem controla o que vai tocar nas rádios, o tal artista que vai estourar e tudo isso, a gente sabe que o mercado desenvolveu uma maneira muito, assim, de pouco risco. Ou Entendo. seja, tudo é muito controlado, previsível. Você compra os espaços nas rádios, você compra os espaços nas TVs, você compra o sucesso, de certa forma, né? Entendo. A gente sabe que o trabalho no Brasil se tornou algo constitucional e quase que obrigatório. E isso, sabe, eu acho que tira um pouco aquele sucesso espontâneo, aquilo que acontecia antes. Eu acho que acontecia mais isso. Hoje não, hoje, por exemplo, É uma ele nova ferrar. fase, né? É uma nova fase, né, Fred? Acho que também, assim, ó, o mundo tinha menos pessoas também, né? E menos acesso a uma série de coisas. E hoje nós temos um grande número de pessoas, e dessas pessoas a gente tem que garimpar o nosso público, né? A impressão que eu tenho, que a gente tem é que. Eu estou falando das mídias convencionais, né? Sem falar nesse Sim. mundo novo que nasce, por exemplo, com isso que a gente está fazendo agora, né? Estou aqui no outro continente falando com você por Skype e tudo, Perfeito, né? Isso é gravando, você fantástico, né? uma rádio. Isso é fantástico, mas eu estou falando nós estamos, eu acho, numa transição ainda. Entendo. E, por exemplo, a minha geração nasceu nesse mundo mais tradicional da música, sendo Radiofônico. veiculado em rádio e TV, basicamente. TV, que lançava, até pouco tempo, né? O mais importante para um músico divulgar seu trabalho era ter uma música numa novela, essas coisas, né? Sim. Isso tá mudando, sim, isso é muito bom. Mas eu acho que isso é lento, né? Gradual, é lento. E não dá para apagar o que essa realidade que o mercado se transformou, principalmente nos anos 80, 90, né? Tá muito agressivo, muito controlador, muito voltado para o sucesso imediato, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora no ramo da composição. Quando você compõe, você procura fazer uma. A gente percebe muito a tua dedicação à palavra, né? A palavra da língua portuguesa em si, né? Do conjunto, de cada imagem que ela consegue passar. E esse tipo de comunicação, tu se preocupa com o público que vai vir a escutar essa música? Ou é uma coisa mais do sentimento que passa, de um sentimento que você quer expressar? Não querendo entrar muito fundo. Não, claro, é fácil. Eu não penso nunca no público, eu vou te falar. Assim, o que o outro pode gostar? Não, primeiro eu fa faço a música pelo que ela vem, né? Da maneira da melhor. Assim, né? Eu tento O primeiro público é você. O primeiro ouvinte é estar. você. Claro que eu tenho meu gosto e tudo, mas no momento da composição eu tento estar receptivo para perceber qual o melhor caminho que aquele tema pode É uma música caminhar, que você sabe? gosta de cantar sempre? Suas músicas? Olha, eu gosto. Essas são fases, eu gosto às vezes de mais de uma do que de outras. Mas eu acho que, assim, você falou do cantar, eu acho que a canção, isso é a minha ideia, o meu gosto, ela tem uma lógica muito própria, diferente da música instrumental. E que tem a ver com a fala, né, com o ritmo da fala, ritmo das palavras, sonoridades. E acho que a facilidade do canto, ou seja, a entonação dessa melodia, dessas palavras, tem que ser fluida, tem que ser, de certa forma, natural. Então, isso, Entendi. acho que eu busco. Isso é um pouco intencional. Mas, por exemplo, quando nasce uma melodia, não é muito. Eu nunca penso, vou fazer isso de uma maneira mais clara ou menos clara para as pessoas entenderem. Não. Eu tento entender o que que essa ideia está me pedindo, entende? O que que essa música me pede, o que que esse tema embrionário que me pede, como que ele quer evoluir. Então, às vezes, paro um tempo, espero e tento interferir o mínimo. No sentido Quase com uma relação com uma entidade, né? Conversando com uma entidade. Ali eu a acho que a canção. música é. Eu acho sim que qualquer obra de arte ela tem uma lógica própria, porque ela está inserida dentro de uma tradição, de uma maneira de fazer que é cultural, que não é só minha, entende? É algo de todos. E ela vem aí grávida de uma forma também, de uma forma. Eu Entendo. acho que a ideia de não pesar a mão, ou seja, não antecipar, não forçar, é uma ideia que me persegue. Então é um Certo. pouco isso mesmo, é um pouco como se a música tivesse sua lógica própria, independente do autor. É um pouco maluco, mas eu acho que. Tem certas palavras que você se insere, né, que eu percebo, que quando a forma com que eu vejo que ela passa é de que não havia uma outra palavra a ser dita, sabe? Ah, isso é uma ideia bonita, assim, que que não sei se é isso. É uma ideia linda, assim, eu não sei quem falou isso, mas talvez se Mas referindo ao Caymmi, Dorival não, Caymmi, né? na verdade eu percebo isso porque eu também sou compositor, né? Então, talvez a identificação de algumas músicas que eu tenha contigo são exatamente isso, que você, na verdade, colocou palavras ali que não são meramente usuais, né? Não são de fácil significação, né? Signo fácil, né? Mas eu sei que você está comprando aquela palavra, né? Que aquela palavra ela exprime que é a lógica, né, que você está dizendo. É, sim, mas exatamente. Você falou uma coisa também que é uma ideia que eu gosto, que é essa, não poderia ser outra. Isso é interessante, né? Assim como Eu falei do. na pintura também tem aquela, não pode ser outra cor, é essa, né? Exatamente. Eu acho que existe isso, sim. Eu acho que existe isso. E eu te falei do Caymmi porque o que me causa, por exemplo, as músicas do Caymmi me causam. Essa sensação de que é algo que sempre existiu, né? Algo que não poderia ser diferente. A música já E estava ali, até né? o baixo. Ele não fez nada, já estava, ele encontrou prontinho e trouxe à Foi tona. só ele que encontrou, né? Foi sim, E nós estamos exatamente. buscando as músicas do Caymmi, nós estamos procurando até hoje, Ele ainda não deu tempo, né? né? Escuta, vou te perguntar justamente sobre isso. As tuas referências aqui, que você pode dizer quais foram esses autores, esses compositores que te obrigaram a ser compositor também? Porque alguns chegam a dar um, alguns são quase que as músicas vêm como uma arma na tua cabeça, dizendo, faz, agora é a tua vez, né? Exatamente. Isso tudo, para mim foi quando a música brasileira me fisgou, assim, quando fisgou para sempre de uma maneira muito intensa, eu não pude realmente fazer outra coisa da vida. E eu vou te falar, isso aí foi para mais ou menos só para falar desse momento desse encantamento aí. Mais ou menos ali com, sei lá, 10 ou 11 anos, ouvindo o João Gilberto, na rádio. Que legal. Falando da mídia e tudo. As rádios, tinha uma rádio, não sei, acho que era Nacional o nome da rádio, nessa época, no começo dos 80, assim, virado dos anos 70, dos 80, que tocava basicamente, claro, Nacional, música brasileira. E ali a gente conhecia tudo, né, do melhor, Tom Jobim, os mais antigos, samba, sambistas, Paulinho da Viola, Cartola, essas coisas. E a Bossa Nova, a MPB, né, que a gente conhece, da geração do Chico Buarque, por exemplo. E eu lembro que quando tocou o João Gilberto cantando Eu Vim da Bahia, gravação daquele disco branco, né? Eu Vim da Bahia, só ele, violão e uma vassourinha atrás, percussão leve. Super, E ele. super, super clássico, né? Super. É, clássico, né, potente. Então, e muito, muito Puro, né? Puro. É canção pura. puro. Só o violão, né, a voz do João e uma percussão linha, e uma canção que ele repetiu como mantra, assim, canta não sei quantas vezes aquela canção, vai brincando com o ritmo. Isso me impressionou muito. Porque ali ele tem todo aquele swing que a gente chama, né? Todo esse encanto que a música brasileira tem no ritmo, é uma música harmonicamente também bastante rica e muito fluida, aquele canto do João. Aquilo me encantou muito, e foi Essa aí muito. foi um tiro, né? Essa aí foi um. Foi, eu fiquei, acho que para sempre até hoje, perseguindo essa maneira, sabe, da nossa música, esse jeito próprio. Que legal. Que, tá em, que a gente não sabe onde está, que está em tantos lugares aí, tá. Sim. No ritmo, na melodia, na maneira de cantar e tudo. E Isso aí foi você. central também para entender a música que veio antes, né? É claro. E aí E acho que com veio. isso na década de 80. Aí depois tem mais alguma outra que você lembra, algum outro autor que você também Olha. disse assim, caramba, agora tem alguém aqui que também tem outra linha, porque a gente é uma soma, né, Fred? Não adianta, né? Sim. Olha, eu acho que foram. Tanto, assim, por exemplo, Tom Jobim impressionava muito pela beleza, beleza pura da música, assim, aquela beleza, né, que grita, que é difícil. E depois, claro, Chico Buarque, eu lembro daquelas novelas que Chico. tocavam, Sei, sei. Principalmente tocava vitrine do Chico. Sabia que é que engraçado que eu telegrafou essa aí, porque eu pensei assim, quer ver que ele vai falar vitrine? Porque a gente vai, claro, né? O ser humano vai tentando achar padrões e tal. Mas a gente vai olhando a tua letra e a gente vê assim, ó, quer ver que ele vai falar vitrines, né? Imagina, eu era novo, assim, eu ouvia aquilo que me impressionava muito. E também outra novela, para você ver, que me impressionava a abertura, que tinha a Luísa, do Tom, Sim. ele cantando. O Chico, acho E. que, se eu não me engano, a novela do Chico, que é a vitrine, é Duas Vidas, né? Pode Me ser, lembro. eu não lembro de nada, só lembro da música. É verdade. Ficou cego com a música, né? Eu ficava ali para escutar aquilo, né? Eu achava impressionante. E, enfim, eu acho que isso é um privilégio muito grande, nós brasileiros que temos isso, né? Sim. Essa música popular, que é a música que toca na TV, nas rádios, cada vez menos, né? Mas, enfim. Tem alguma música que você além dessas que você citou, tem alguma música que talvez um pouco mais recente que você tenha escutado e ter na hora ouvido a canção e dizer assim, ó, isso aqui vai se tornar um clássico? Assim, que assim, ó, essa aqui, nossa, essa aqui vai Recente. que às vezes a gente escuta uma música e diz assim, nossa, esse aqui o cara acertou muito, né? Muito, muito. Ah, é comum, é. A gente Isso tem é música. Isso, por exemplo, aconteceu uma vez com Cazuza para mim, né? Que é Todo Amor Que Houver Nessa Vida, quando escutei pela primeira vez, e era bem recente. Eu disse assim, não, essa música aqui vai ser cantada milhões de vezes por muita gente. E foi, é isso mesmo. Né? E isso aconteceu assim na hora que eu escutei, assim, né? Né? E é forte, né? A música é muito forte, né? Muito essa e aquela Podia Nascer Feliz também. Também para o dia nascer feliz era muito forte. É, acho que foi isso. Você tem razão. Essas coisas. A música quando bate. Por exemplo, quando lançou Caetano e Gil, lançaram aquele Tropicália 2, acho que a canção Desde que o Samba é Samba, Nossa, primeira vez que eu ouvi, fantástico. falei, claro, essa música É é um o clássico, duo, né? né? É o primeiro Tropicália, né? Tropicália 2, né? Isso, Com 25 isso, isso. anos. Nossa, era fantástico E. música, né? Isso. Pois sim, uma música, né, sobre o samba e quase que uma aula aí de antropologia. E E belíssimo. vamos aproveitar agora que acabou o segundo bloco e eu vou aproveitar e vamos escutar essas músicas aí, pode ser? Vou deixar Poxa, pessoal também escutar um pouquinho, né, o que a gente acabou de falar. Vamos escutar uma música do João Gilberto, vamos escutar uma música do Chico e vamos aproveitar e escutar também o Gilberto, Gil e o Caetano, no Desde que o samba é Tropicália. samba. Isso. Muito Vamos fazer o pessoal bem-vindo. poder visualizar aqui o que a gente está falando. Daqui a pouco a gente volta com Fred Martins, direto da Galícia. Valeu, até daqui a pouco aqui a gente já volta. Leo Bruno, até já.